Fecheiro 30, página 295. Ele, porém, não iria contar, como haviam demorado um ano inteiro para decifrar o futuro de Mar de Prainhas. Não iria explicar como as disposições legais da altura impediam que a fábrica fosse trocada ou transformada no que quer que fosse de decentemente rentável. Não valia a pena. Na verdade, uma vez classificado o imóvel como espécime da arqueologia industrial, a fábrica tornara-se apenas um corpo imobilizado, condenado à perda. Um objeto estranho, que por sua vez ocupava um terreno, que poderia ter outro destino, mas continha a fábrica. A fábrica estava ali para nada, para cair aos pedaços no meio dos pássaros. Ele mesmo, Afonso Leandro, tinha chegado a pensar que nunca deveriam ter recebido de volta aquele comboio fantasma, que a todos incomodava. Nessa altura ninguém via claro o que fazer com aquelas paredes que escureciam mais e mais a cada manhã que passava. Mas para quê contar esses trâmites perturbadores a Vandeberg? Para quê? O senhor Vandeberg deveria concordar com ele que a omissão é o maior estratagema das línguas, sobretudo da fala, para nos poupar. Por isso que o tio iria contar de seguida, que desculpassem os senhores holandeses, passaria diretamente do momento em que as chaves haviam sido devolvidas para o dia em que a mãe tinha encontrado umas pessoas a lancharem diante do portão principal da fábrica. Tinha vindo um segundo prato. O bife era fino, bem passado, acompanhado de legumes franjados. O vinho tinto era um belo porca de Mursa, tinha a cor do rubi. O espaçamento do discurso, agora em grandes saltos, ia bem com o ritmo imposto pela fatia de carne espalhada no prato. O tio Afonso ainda hesitou. Agora, Dom Silvestre tinha o rosto fechado. Mas o senhor Vandeberg pediu. E depois? Depois foi a nossa mãe, que Deus a guarde, se existe Deus, e se não existe, que passe a existir, porque muita falta nos faz pensarmos que existe. Foi assim. O meu cunhado, Dom, que não me deixe mentir, a nossa mãe não podia ver aquele espaço antes tão vivido, trancado de ponta a ponta, sem ninguém lá dentro. Visitá-lo era como se entrasse no silêncio de um túmulo egípcio. Então, o tio Afonso, que bebia agora um pouco do porco de Mursa, sem se importar com a vizinhança, que abundava nas mesas ao lado, contou como, num domingo à tarde, a sua mãe, Regina Leandro, conforme seu hábito, tinha chamado um táxi e, passando diante da fábrica velha, havia verificado que o casario não se encontrava sozinho, pois, sentados à sombra da empena, por cima do cômoro, um grupo de gente preta lanchava de umas grandes cestas. E como o táxi passasse devagar, uma daquelas pessoas tinha-se levantado para oferecer de comer. O taxista teria dito: "São cabo-verdianos, minha senhora, gente do bairro dos Espelhos." E com isso pensava o taxista ter encerrado o assunto. A menos que Dona Regina quisesse voltar atrás para os expulsar da sombra da empena. Aliás, se ela estivesse de acordo, ele mesmo, o taxista, se encarregaria de lhes dizer que não voltassem mais, a deixar por ali o seu bafo. Mas não fora isso que tinha acontecido. Compreendia o senhor Vandeberg? No domingo seguinte, à mesma hora, a mãe tinha voltado a passar pela entrada da fábrica. E lá estava o mesmo grupo. Uma das mulheres percebera que se tratava da proprietária da fábrica e dirigira-se ao táxi, com as mãos em sinal de paz. Tiraram um lenço branco do seio e agitaram-o no ar. Depois tinha-se aproximado do táxi e tinha explicado que adoravam aquele lugar por causa das palmeiras e da proximidade da água. Dizia que lhes lembrava a sua terra saudosa, a sua ilha distante, que não havia em redor nenhum sítio onde se sentissem tão bem. A mulher tinha dito que sempre que vinham da praia lanchavam ali, que dispunham de uma carrinha onde transportavam os mantimentos, as crianças e uma mãe velha, a mãe de todos eles, que se a proprietária voltasse dali a uma hora poderia ver o chão completamente limpo. Até costumavam levar o lixo, que não lhes pertencia, só para que não dissessem que deixavam porcaria por onde passavam. Então, o taxista tinha dito: "Que ronha!", recomeçando a rolar estrada fora. Mas a mãe, sentada no táxi, a olhar para trás, a inspecionar o horizonte, perguntar a si mesma, pois o que era o mundo, a terra, o que eram as casas, onde estavam os seus dois filhos mortos, o José Carlos, na beira da Estrada Nacional, o José Eduardo, numa picada em Angola, e agora onde estavam? Onde estava o seu marido e o seu sogro, José Joaquim Leandro, que ela tanto havia respeitado e amado? Continuado? Esperar o quê? Para quê? Guardar os atos que restavam para quem? Para quando? Ao menos que se fosse prestável a alguém que ainda estivesse vivo. Alguém que fizesse as mesmas perguntas e não encontrasse respostas. Ao menos isso, nada mais era certo. Sem consultar ninguém, a mãe tinha-se enchido de magnanimidade. Haviam então voltado para trás. Os pretos ainda lá estavam no cômoro. A mãe tinha querido saber quem mandava neles. Nessa altura, já ela pintava os cabelos de lilás. Então fora-lhe apresentada a mulher mais velha. E ali mesmo, as duas, tinham combinado a ocupação da fábrica. Fora assim que se tinha iniciado a terceira vaga. O senhor Vandenberg, hirto contra o vão da ampla janela, os garfos pousados, belo, muito belo, a terceira vaga. Precisamente a palavra vaga só aparecera com essa ocupação. Ele, Afonso Leandro, havia-a criado, confessava, associando aqueles que tinham vindo de África com as migrações dos pássaros, a expansão da cólera e as pragas dos gafanhotos. Exageradamente reconhecia, mas não era pacífico no momento em que ninguém sabia o que fazer à fábrica, entregar-se assim um espaço daquela importância ao cuidado daquilo que o taxista dizia ser um bando de pessoas lentas, pessoas sem noção do alheio, longe das horas do relógio e dos dias do calendário, pessoas que vinham de um outro mundo, de uma outra era. Pessoas que não sabiam fazer mais nada além de amassar cimento e colocar tijolo sobre tijolo. Atos primitivos, anteriores à civilização. À noite, guardavam-na eles para dançar e fazer filhos. Essa era a teoria que ele mesmo, na altura, havia desenvolvido, vislumbrando graves problemas no futuro. Aliás, ainda agora, ele, Afonso Leandro, não compreendia porque tinha a mãe tomado sozinha uma decisão tão contraditória. Fora aí, nesse contexto, que ele inventara a expressão de essa gente, essa leva, essa vaga. Desgostoso e revoltado. Terceira vaga. Segundo ele, retroativamente, tinham denominado ao longo do século uma primeira e uma segunda vaga. Só porque de súbito aparecera uma terceira vaga. Compreende? E o tio Afonso, um cavaleiro, um bom advogado, que havia feito teatro na faculdade e se gabava de ser um prático, um homem que de ano para ano ganhava uma mulher boneca, nas disputas judiciais entre mulheres e seus maridos, contava tudo isso, emocionado, sem comer o seu bife frio, nem as verduras finas, espinafres verdes enrolados como linhas. Não conseguia, e no entanto o que estava a tentar fazer era apenas um negócio inacreditável. Chegando aí, o tio Afonso até tinha dúvida sobre se fora uma boa ideia verter sobre aquela mesa uma tão profunda página da história íntima da família. Mas ao encontrar os olhos do seu cunhado, Dom Silvestre, recebeu algum acolhimento. E ele tinha confiança na intuição mercantil do cunhado. No meio do seu rosto trigueiro, brilhavam luzidios os olhos do pássaro bisnau. Desculpem lá. Não há desculpa, fez muito bem contar. História formidável de pessoas. Eu estou apaixonado por toda essa história antiga. Uma almofada de veludo verde. Bem, vamos ver. O holandês, entusiasmado. Olha, em tudo isso eu vejo uma bela reconstrução. Tudo respeitado, tudo reposto, sabe? Menos a sirene. A sirene não pode voltar a funcionar por causa dos pássaros. Mói o ouvido dos pássaros, afasta-os. Mas, de resto, tudo pode ficar com a sua memória tal e qual. Olha, as telhas são retiradas uma a uma, guardadas, tudo em ordem, como se fossem de cristal. Compreende? o holandês, muito sonhador. O seu sócio, também muito sonhador. E quanto ao resto, quase não se vai ouvir. A natureza não vai sofrer coisa nenhuma, nem um passarinho vai desaparecer. Temos feito dezenas de operações como essa em todo o mundo. Não dói nada, nada, nada, à natureza. Já ontem falámos aqui com o seu cunhado. Nem se toca na raiz de uma palmeira. Antes, pelo contrário, a palmeira até gosta e vai agradecer. Não é verdade? Oh, a palmeira vai adorar. Tudo em volta vai enverdecer. Muito sonhador. Até os carris vão ficar. Ficam lá, colados ao seu chão, como seu avô os mandou pôr. Van den Berg empunhou a chávena de café, depois um copo com um pouco de whisky, prometendo manter mar de prainhas, tal e qual como estava, para muita gente poder desfrutar do seu clima, dos seus pássaros, no caso de se fazer negócio. Fazia questão. Tinha sido muito bom o Sr. Silvestre ter tomado a iniciativa de fazer o contacto. Aliás, fora uma feliz iniciativa. E por isso os dois, ele e o seu sócio ali presente, estavam muito contentes. Enquanto o Sr. Van den Berg falava, Afonso parecia cansado. Tinha-se reclinado na cadeira e a sua calva sobressaía como um desgaste adquirido. Em contraste com a fúria do cabelo espesso, seu cunhado, um cabelo negro e liso, espetado, quase oriental. Os olhos de ambos, porém, encontravam-se e entendiam-se. Por que esperas? Era isso, o tio Afonso tinha de rematar. Pois assim se entende que ali tenha ficado intacta aquela joia, no meio do terreno de mar de prainhas. Um milagre, face à selvageria que por aí se vê. Mas não sei se o meu cunhado falou do grande problema. Problema, já sempre. Estamos aqui todos reunidos para resolver problemas. Van den Berg a rir para os dois acompanhantes. É que aquela gente da terceira vaga podia sair dali já amanhã. Só que as nossas irmãs não concordam. Desentendemo-nos. Os senhores não sabem, por certo, que a nossa mãe foi falecer lá no mês de agosto passado. Os holandeses e o advogado, em silêncio compungido. Como assim? E além do mais, uma nossa sobrinha foi atrás da avó e também ficou lá a viver uns dias. Dois obstáculos. As nossas irmãs, com a sua natureza de mulheres, respeitam esse tipo de coisas, a juntar a muitas outras. E nós dois respeitamo-las a elas. É por isso que eu não quero contactos com aquela gente. Se lá tiver de ir pessoalmente, bom dia, boa tarde, mais nada. Afonso Leandro falava como alguém que pretende simplificar um assunto bastante complicado, mas deixando a complexidade à vista. Os holandeses, um pouco preocupados, rindo menos, falando menos dos pássaros e mais dos assuntos legais. O advogado português dos holandeses a desembainhar a sua perícia jurídica. As coisas a serem faladas em planos separados. Primeiro, as questões que tinham a ver com o ordenamento da costa. Segundo, as questões de permissão de ocupação de um prédio classificado, a troco de serviços e 10 contos por mês. E, por fim, as questões da alma. A alma humana, essa coisa complicada que ninguém definia, essa aragem sem direção, aprisionada na vasilha do corpo. Ficaram até às 2. O restaurante tinha de encerrar e eles não conseguiam sair. O tio Dom alimentava em sua mente uma urbanização chamada Cidade das Palmas, cujo spot publicitário seria Aqui o oceano depôs suas armas. Os holandeses estudaram ali mesmo as implicações desses termos em várias línguas. Pelo menos em holandês resultava muito complicado. Não se entendia como o mar pudesse ter armas. Que armas? Por fim, disseram que tinham de voar no dia seguinte para Miami e depois voltar à Tunísia. A Tunísia era logo ali. Voltariam dentro de 15 dias, um mês. Nessa altura, tencionavam sobrevoar de novo toda a costa. E se estivessem de acordo, iriam mesmo pessoalmente ver no próprio terreno a ruína industrial pela qual estavam apaixonados. Queriam, antes de mais, pôr os pés na dita terra. Uma coisa rápida, sem contactos com residentes, para não complicar. E depois logo se veria. Sobre a toalha, as duas velas tinham ardido até ao fim. Aquela era a última mesa ocupada. Ao fundo só havia um criado. Despediram-se. Era de facto muito tarde. Desceram. Os cunhados entraram no jipe de Dom Silvestre. Dom Silvestre não falava. Alguma coisa tinha corrido mal? Silêncio. Não, nada tinha corrido mal. Silêncio. Deve-se fazer compreender o valor afetivo do que se vende, para o cliente melhor estimar o montante em causa. E era tudo. Silêncio. O tio Afonso, cansado, estupidamente emocionado com aquela revisitação acelerada, em silêncio. Tinha tirado o casaco, a sua parte de baixo tão pesada quanto a parte de cima. Ao sentar-se, sentia o corpo pesado e mole, um saco de farinha. Maçado, maçado. Mas o tio Dom não sentia qualquer fadiga. Poderia, àquela hora, partir ainda para outra maratona. Fora havia o ruído do motor. Dentro, os dois mantinham-se calados. O tio Dom disse, ao deixar o tio Afonso em frente da sua casa, no bairro Castro, em Santa Maria, onde o esperava Isabel, de luz acesa. Muito delicada aquela Isabel. Eram 3 horas da manhã. Escuta aqui, cunhado. A partir de agora convém acabar com esta história dos pássaros, da sirene, do Chrysler, toda essa fancaria em que vocês são vidrados. Em matéria de amores e desamores, você esta noite já cumpriu a sua parte. Não regresse mais a isso. Não insista. Além disso, convém mesmo fazer baixar a parada. Acabar com os impedimentos do mulherio. Entregar, entregar, cruzar papéis, fechar palavras. Tudo tem um limite. Já está lapidado que chegue o nosso diamante. A partir de agora a coisa já começa a ter o seu desgaste. O assunto começa a apodrecer. Ouviu? Diamante. Entre os tios, era sobretudo Dom Silvestre quem usava essa designação. Os outros conheciam-na e utilizavam-na, mas só ele que a tinha inventado conseguia extrair da sua metáfora latente o sentido profundo de todas as implicações possíveis. Domitílio Silvestre tinha falado de urgência. Urgência quanto ao diamante. Com essa ameaça, terminara o jantar do Luxor. Com a voz do tio Dom, sem se despedir do cunhado. Milene havia sido matéria intrínseca desse jantar. Ela nunca o chegaria a saber. Outros só o saberiam mais tarde.